Juntos na web, curiosidades. O Juntos na Web Curiosidade quer saber: você sabe o que é uma tríplice fronteira? Bem, uma tríplice fronteira ou tripla fronteira é o lugar comum que une os limites territoriais e políticos de três países diferentes. Entre os 195 países do mundo geralmente reconhecidos, 134 têm pelo menos uma tripla fronteira. Os outros ou são países insulares, como o Japão, fazem fronteira com apenas mais um país, como Portugal, ou fazem fronteira com dois que não são adjacentes, como os Estados Unidos. As tríplices fronteiras na América do Sul são muitas. Só o Brasil possui 9 tríplices fronteiras. A Bolívia e o Peru, 5. A Argentina, 4 cada um. O Paraguai e a Colômbia, 3 tríplices fronteiras cada um. O Chile, a Venezuela, a Guiana e o Suriname possuem 2 cada um. Equador, Uruguai e Guiana Francesa têm apenas uma tríplice fronteira cada um. A mais famosa tríplice fronteira da América Latina é entre Brasil, Paraguai e Argentina. Inaugurado em 1903, o marco das três fronteiras é composto por 3 estruturas, uma em Foz do Iguaçu, uma em Cidade del Este e outra em Puerto Iguaçu, que são caracterizadas pelas cores da bandeira de cada país. Depois de muito tempo esquecido no Brasil, foi completamente revitalizado no ano de 2015 e teve a segunda fase de revitalização concluída em dezembro de 2016 com a implantação de um novo projeto turístico. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Até a próxima, então!